A melhor música dos anos 70, 80 e 90. Regressam as grandes músicas dos anos 70, 80 e 90 aqui à sua rádio antenaweb.info em mais uma Jukebox. Espero que estejam bem e que gostem desta viagem em que vamos embarcar juntos. Hoje temos Siouxsie and the Banshees com o clássico The Passenger. Depois de um senhor que dispensa apresentações, Joe Cocker, vamos recordá-lo aqui na versão do clássico Summer in the City. E entre as canções românticas que de certeza está na memória dos jovens dos anos 80 e 90, figura esta de Annie Lennox, Why? Seja passageiro em mais esta viagem no tempo na Jukebox. Jukebox.

Spotify ficaram mais três êxitos das décadas mágicas da música. Annie Lennox com Why Summer in the City, de Joe Cocker. E no começo da nossa emissão de hoje, recordámos Siouxsie and the Banshees com The Passenger. Muito mais haverá para ouvir nas nossas emissões. Não perca, a próxima vamos trazer de mais três canções que vai mesmo valer a pena recordar. Não falte! Jukebox.